Nos finais de 1903, Raoul Bardac, um dos pupilos de Debussy, apresentou à sua mãe, Emma, esposa do rico banqueiro parisiense Sigmund Bardac e ex-amante do compositor Gabriel Fauré. Emma era uma mulher sofisticada, amante do mundo, uma brilhante conversadora e uma cantora com uma soberba voz. Debussy rapidamente se afeiçoou a ela. Dedicou-lhe a segunda série de melodias do seu quase terminado ciclo Fête Galante, a partir dos poemas de Paul Verlaine, como prova do seu amor. Algum tempo depois, Debussy deixou Lili e fugiu incógnito com Emma. Escreveu-lhe apenas algumas semanas depois, afirmando que o seu casamento estava acabado. Lili tentou suicidar-se, alvejando-se no peito com um revólver. Embora tenha sobrevivido, a bala permaneceu alojada na sua vértebra para o resto da vida. O escândalo levou a família Bardac a renegar a sua filha. O comportamento de Debussy custou a perda de muitos amigos, alguns dos quais contribuíram com fundos para ajudar a devastada Lili. Por fim, os Bardac divorciaram-se em maio de 1905. Fugindo de uma Paris agitada e hostil, Debussy e Emma, agora grávida, refugiaram-se em Inglaterra durante 2 meses, onde o primeiro começou a composição do seu próximo êxito, La Mer. O casal regressou a Paris em setembro do mesmo ano. Compraram uma casa no pátio de Avenue du Bois de Boulogne, onde Debussy permaneceu até o final da sua vida. Em 1905, o Mar, 3 vozes sinfónicas para orquestra, estreou com a Orchestre L'Amoureux, dirigida por Camille Chevillard, em Paris. Os 3 movimentos que integram a obra sugerem um oceano vivo, de movimento incerto, mas natural. A multiplicidade de figurações da água pode ser classificada como um conjunto de onomatopeias musicais. As ondas e as marés, o sol e o vento, são refletidos por uma estrutura inquieta, uma dinâmica explosão de sons. Constantes interrupções e mudanças de ritmo e diferentes texturas orquestrais caracterizam o movimento de fluxo e refluxo da água. O Mar de Debussy evoca uma narrativa iridescente, impressionista, ora serena, ora tempestuosa. Thank you. Aparente influências de Monet, Turner e Katsushika Hokusai, cuja obra A Grande Onda de Kanagawa é utilizada pelo compositor como capa para a sua partitura. No entanto, a grande musa inspiradora de La Mer é o próprio mar, inconstante e imprevisível, espelho da vida de Debussy. A obra não é apenas um retrato do mar, mas um retrato do próprio artista. Numa carta para um amigo escreveu: "Podes não o saber, mas estava vocacionado para ser um marinheiro, mas a vagueza de circunstâncias conspiraram a afastar-me desse rumo. Não obstante, sempre preservei uma paixão sincera pelo oceano." Thank you. Thank you. A obra foi recebida com confusão e negatividade. Muitos críticos desprezaram-na, como Pierre Lalo, previamente um admirador de Debussy, que escreveu: "Não ouço, não vejo, não cheiro o mar." Um outro crítico, Louis Schneider, afirmou: "A audiência parecia um tanto desapontada, esperava um oceano, algo grande, algo colossal, mas em vez disso foram servidos de águas agitadas num pires." Além disso, na sua estreia, a peça tinha sido apresentada por um maestro e orquestra com pouca reputação. Ao ser reinterpretada em 1908, com o próprio Debussy como maestro, rapidamente se tornou um dos trabalhos mais admirados do artista e da época. O seu biógrafo, Edward Locke Spicer, considera La Mer o maior exemplo de uma peça orquestral impressionista. No mesmo mês da estreia de La Mer, nasceu a única filha de Debussy em sua casa, Claude Emma, a quem os seus pais lhe chamavam carinhosamente do Chuchu. Esta menina tornou-se a inspiração de Debussy para grande parte do seu trabalho, sobretudo a suite de 6 peças para piano, Children's Corner, que lhe dedicou e a todas as crianças. Debussy deixou-lhe uma pequena mensagem com música, na qual pede perdão pela dificuldade da peça. para a minha querida Chuchu, com as gentis desculpas de seu pai pelo que se segue. Chuchu é descrita como uma criança encantadora, uma pianista dotada e uma boa cantora, tocando muito bem as obras do seu pai. Os dois amaram-se profundamente e passaram bastante tempo juntos. Chuchu faleceu quase um ano depois de seu pai, enquanto recuperava de difteria, após o seu médico lhe ter receitado a medicação errada. O impacto que deixou nos últimos anos de composição de Debussy foi profundo. A sua morte, brevemente após a de seu pai, sugere que foi trazida à vida como um anjo para o inspirar. E, assim que o seu pai faleceu, voltou para o céu. Debussy e Emma casaram-se em 1908, uma união que durou até o final da sua vida. As audições que realizou por toda a Europa para conduzir a sua música, sucessivamente mais popular, deixaram-no exausto. Em 1910, descobriu que tinha cancro. Enfraqueceu gradualmente com o passar dos anos, mas esse problema não o impediu de prosseguir com a sua carreira de compositor e crítico. Em 1912, finalizou os seus Preludes, 24 peças para piano divididas em dois livros acompanhados de imagens. Concebeu-os como resposta aos Preludes de Chopin, os quais sempre admirou. Recorreu a novas escalas de forma a criar um ambiente de sensualidade. Também elaborou a peça de ballet Je, escrito como um poema dançado para Sergei Diaghilev, em 1912, e concluiu as três secções de Imagens para a Orquestra, as suas últimas obras orquestrais. Thank you. Em 1914, deflagra a Primeira Guerra Mundial. As atrocidades da guerra afetam fortemente Debussy. Entra em depressão e abandona a composição durante algum tempo. Melhorou parcialmente, mas a sua condição física continuava a deteriorar-se. Os tratamentos e a medicação não aliviavam a sua dor, embora ainda fosse capaz de compor algumas peças. Em 1917, deu o seu último concerto. Já quase não conseguia escrever, deixando diversas peças por completar. No começo de 1918, estava acamado, enquanto Paris foi bombardeada pelas tropas alemãs. Thank you. Debussy morreu a 25 de março de 1918 em sua casa. A situação militar da época apenas lhe permitiu um pequeno funeral, mas recebeu muitos memoriais e tributos. Stravinsky, Ravel, Bartók, Dukács, Satie e outros importantes compositores que construíram a música deste período prestaram-lhe homenagem. Debussy morreu, mas o seu legado permanece vivo até hoje. A sua herança de cores e sonhos inspirou compositores como Ravel, Charles Ives e Béla Bartók. Encontrou caminhos na música jazz e, no cinema, auxiliou compositores como Jerry Goldsmith e Joe Hisaishi a encontrar ambiências para aventuras espaciais e viagens na Ásia. É considerado por muitos, juntamente com Bartók, Stravinsky ou Edgar Varese, como um dos compositores mais influentes do século XX. deixou uma obra na qual se incluem peças para voz, música orquestral, música de câmara, para piano solo, para piano a quatro mãos e para dois pianos. Foi em Debussy que os infinitos milagres da natureza encontraram o seu tradutor. E, enquanto os ventos ventarem, os mares marearem e a lua luar, a sua voz continuará a ecoar, algures entre as árvores. Este programa teve locução de Maria Inês Lacerda e Afonso Araújo. Realização de Afonso Araújo.